pegar a estrada do meu país e vou viajar. Vou mostrar o quanto eu sou feliz e a Deus adorar. Eu vou começar falando de Deus lá no bom Goiás. Também vou orar pelos meus irmãos de Minas Gerais. Lá na Paraíba e Pernambuco eu vou cantar o hino de vitória e depois eu passo no Ceará. Dizer assim: vamos viajar e cantar comigo no Tocantins. Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor. Então viaja falando de Deus no Brasil. Eu vou pelo Amazonas e pelo Acre. Eu quero falar que Deus tem pra todos chuvas de bênçãos pra derramar. Do Sul, Santa Catarina e Paraná. No meu coração, estes três estados já têm lugar. E quando eu voltar, eu quero passar em São Paulo e ver o povo orar e Deus lá do céu derramar poder. Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor. Então viaja falando de Deus no Brasil. Eu lá no Mato Grosso eu quero formar um grande coral, exaltar a Deus e passar os dias no Pantanal. Eu quero orar uma noite inteira lá no Pará, e no Mato Grosso do Sul eu quero glorificar. A Bahia inteira vai me ouvir falar de Jesus. Sergipe e Alagoas também precisam andar na luz. Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, vou dar um glória. E quando eu voltar pro Espírito Santo, canto em vitória. Meu Brasil precisa de amor, precisa da mão do Senhor. Então viaja falando de Deus.